Finaliense, torre 1186, web 6746. Torre 118, decimal 6746. Comandante, boa noite, o objeto 6746 estabilizando o localizador. Boa noite, objeto 6746, tráfego avistado, ajuste no 0 no 4, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso 6746. Aguarde autorização de pouso, objeto 6746. Objeto 6746, cheque 30. Embaixada travado, objeto 6746. Objeto 6746, pouso autorizado na pista no 0, vento de 080 graus com 09 nós. Livre pouso, objeto 6746. Tá, 3152, decolado aos 35. Chame agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite. Tá 3152 na Pucajama, cruzando 1500. 3152, contato, tudo mantém nível 330 na Pucajama, Aracaju, tá 3152. Pucajama, Aracaju, 330, 3152. Salvador, voo no 7 no 4, pushback, está na minha posição número 2. Aprovado, chama em pronto para o táxi, vou no 7 no 4. Chama na pronta, no 7 no 4. Sete quatro meia no solo aos 38, libera pista próxima interseção à direita, táxi aprovado via Alfa, chama ingresso taxiway Juliette nesta frequência, o objeto 6746. Táxi Alfa, vai reportar para ingresso na Juliette nesta frequência, o objeto 6746. 96, desce mantendo 2000 autorizado final ILS. Sente, descendo para 2000 autorizado ILS, Boron está perto. Boa noite, Sam. Peraí, como você quer? Autorizando 70, tem a identificação, desse mantém 3000. Autorizado chegada à área, guarde procedimento ILS X-Ray, ajuste no 094, então 3170. Mais direto, impossível, a não ser Duna, confia. Direto Duna. Duna, ok. Obrigado. Jet 6746 em frente a Juliette. Obrigado, senhor. Mantenha a posição, seu portão será o 02. Mantenha a posição, aguardando 02, 6746. Para o táxi, vou no 714, 172 a bordo, 1h50 de autonomia, alterna Recife. 1h50, confirme. 1-7-2, senhor. Confirmo. 172 a bordo, táxi aprovado à direita, ponto espera, pista no 0, ajuste no 0, no 4. Chame pronto para decolagem no ponto espera, pista no 0, vou no 7, no 4. Lembrando pronto, e 14 ajuste, 7 no 4. Objeto 6746, observando o gol, autorizado ingresso, portão 02. Observando o gol, autorizado ingresso, posição 02, 6746. Eu tenho 380 aprovado Belém, gostaria de copiar o 38, eu guardaria o 400. Copio o 38. 317 autorizado para Sierra Bravo, Bravo Eco na Ator Zulu 41, nível de voo 380, pista 110, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Trova. Controle 120 decimal 8, transponder 5445, trip 5317. Protegimento correto, trip 5317, no portão 01, chame pronto para o pushback acionamento. Agora dando 0 pronto, gol no 7 e 1 no 4. 7 no 4, condições de linha de colapso em parada? Negativo, no 7 no 4 não tem condições. Sim, a gente mantém a posição, aguarde para ingresso no 7 no 4. Gol no 8, 96. 18, bem, obrigado, bom trabalho. Realmente, boa viagem, boa posição, bom pulso, né? É, por aí chega. Papá Romeu Brava Fotango, meia milha para Conde, mantém nível no 30, serviço está terminado. Chama Aracaju na frequência 120 decimal 3. Papá Romeu Bravo Alfa Tango. Torre Salvador, uma boa noite, com 896, passando externo, baixar travado visual. Boa noite, 96, tráfego avistado, ajuste no 014. Tem pouso autorizado, senhor. Pista no 0, vento 080 graus com 07 nós. Livre, pouso, pista no 0, boa noite, tá vendo? No 714, visual com bordo, golfinho de final, pista no 0. Visual, no 714. No 714, após a passagem do tráfego que pousa, alinha e mantém pista no 0, boa no 714. Após a aeronave que pousa, alinha e mantém pista no 0, no 714. Salvador, Lunar, Silas, Aeródromo, Avista, Propõe. Ficando as regras aos 4,6 minutos, vista para a altitude de tráfego da 197, Lima, Quilo Zulu. Estacionamento 35317 no portão 01. Aprovado, chame táxi 35317. Aprovado, vai chamar para o táxi 35317. Lima Kilo Zulu, chame torre 118 decimal 6. 118 decimal 6, então, boa noite, bom serviço, senhor. Então, 3170, desse mantém 2000, autorizado final ILS. 2000 autorizado em ILS, 3170, obrigado. Pouso Caju, subida, wet corp no Doutor. Salve, Salvador, boa noite, capitão de Lima Kilo Zulu. Ajuste Lima Kilo Zulu, chame 3 milhas da final, pista no 7, ajuste no 0 no 4. 0 no 4, chamará 3 milhas, checado. Bom, no 994, Puca, Caju e a subida, wet para a cópia, senhor. Meia no solo aos 48, libera pista próxima interseção à direita, táxi aprovado via Alfa, chama ingresso taxi Juliette nesta frequência, gol no 896. Gente, chamará para ingresso da Juliette, gol 896. 7 no 4, autorizado decolar pista 10, vento 07 a 0 graus com 08 nós. Nível decolagem, pista no 0, gol no 7 ou no 4. Tango Lima, Kilo Zulu, cheque 30. Trem baixo, checado, senhor. Lima, Kilo Zulu, tráfego avistado, pouso autorizado na pista no 7, vento de 07 a 0 graus com 08 nós. Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, nacional de 3 dias, com trem baixo, checado. Lima, Kilo Zulu, pouso autorizado, pista no 7, vento 07 a 0 graus, 08 nós. Kilo Zulu. No 4, decolado 50, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, bom trabalho, 714. Controle Salvador, vano 714, decolou Pouca Jão, Aracaju. No 4, contato, suba e mantenha o nível 230, gol no 7 no 4. 230, no 7 no 4 é gol. Para o táxi, o 35317 com 34 a bordo, alternação Luiz, autonomia 24 horas. 5317, autorizado táxi à direita, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 4. Chamei pronto para o debaixo no ponto de espera da 10, 35317. Autorizado até o ponto de espera da 10, quando pronto, chamar a 35317. Boa noite, 96, autorizado ingresso, portão 4. Foi pro gol no 896, por favor. Ingresso aprovado, portão 4, no 896. Portão número 4, gol 896, obrigado. Copa Tango Lima, Quilos Zulu no solo 5-1, no autorizado backtrack, chama livrando a pista, Lima, Quilos Zulu. Está no ponto de espera da 10, pronto, 553-7. 553-7, condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmo, decola sem parada, 553-7. 553-7, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 070 graus com 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, 553-7. Oito meia, tanto 3170. Tan 3170, tráfego avistado, ajuste no 0 no 4, continue a aproximação, informarei pista livre, Tan 3170. Aguardando. Tan 3170, check trem, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus com 07 nós. Pouso autorizado, 3170. E 5317, decolado ao 54, chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, grato. Sabe 380, vigilante. Gente, enquanto nós desvai, poderia o Amont, senhor? Vamos dar presente, autorizado. Grato. Minuto, senhor. Confirme já pronto para pushback acionamento? Sim, chame pronto para posicionamento, copia um minuto. 0 no solo 56, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette até remoto do pátio principal. Nesta frequência, 3170. Alfa Juliette até remoto. Nosso escudo está 3170. Bono 994, pronto para cópia. Bono 994, autorizado para Sierra Bravo, Mike Oscar, na Apple Whiskey 58 até Orágua, após direto. Nível de voo autorizado 350, pista em uso no zero. Primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Cajú. Controle 120, decimal 8, transponder 5446, gol no 994. Correto, Bono 994, no portão 3, chame quando pronto for o pushback, acionamento. 7 no 4, chama Recife agora, 12685. 2685 no 7 no 4. Cruzão 80, 35, 3, 11. Recife na frequência 2085, altera na 12545, tem uma boa viagem. É, senhor, pode recortar, podia repetir, por gentileza. Sim, irmão. Primeira é 12685, alternando 12545, tem uma boa viagem. Grátis, senhor.